Barcelona 2-0. Salvador, bom dia, gol 1476, informação Alfa. Bom dia, 1476, identifique, desça para 2000 via mar e 1011 o ajuste. Descendo para 2000 via chegada mar, gol 1476. E livre LS, forma estabilizada. Ok, chamaremos estabilizado e chegou na 4.7.6. Confirmado o ajuste 1012? 11, 1011. 1011, obrigado, na 4.7.6. Whisky Juliette Quebec, concluído o cheque de motores, muito grato e bom serviço. Boa noite. Uno 476, estabilizado ILS. Torre 18-6 com pouso. 18-6. Torre Salvador, bom dia, gol 1476. 1476, muito boa noite, check trem, tem livre pouso na 10, o vento é calmo. Ok, baixado e travado, está autorizado pouso 10, gol 1476. No 476, no solo 00, livre à direita, vai prosseguir via Alfa Kilo, vai cruzar o pátio 3 e prosseguir para o Finger 05 no pátio principal. Ciente, via Alfa Kilo, vai cruzar o pátio 3 no principal 05, ou 1476. Paulo, boa noite, é Webjet, Whisky, Juliette, Vitor. Whisky, Juliette, Vitor, prossiga. Whisky, Juliette, Vitor, para reboque do pátio 3, para pátio com posição 10.